se paga com amor, não é com ingratidão. Não se deve maltratar nenhum pobre coração. Não se deve enganar, nem tratar mal a ninguém. O que se deve fazer é tratar todo mundo bem. Amor só se paga com amor, não é com ingratidão. Não se deve maltratar nenhum pobre coração. Não se deve enganar, nem tratar mal a ninguém. O que se deve fazer é tratar todo mundo bem. Eu já estou cansado de viver só pensando. Estou cansado.